Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Olha, hoje tava um calor insuportável em Brasília no dia que eu gravei esse programa. Mas no final, quando eu fui entrar no estúdio aqui, começou a chover. Uma chuvinha fraca, mas boa, né? Ainda não baixou o calor, não, mas já deu pra molhar a grama, já tá... Acho que daqui a pouquinho, mais uns 10 minutos de chuva, acho que dá pra espantar, pelo menos por hoje, o calor, que tava insuportável, né? Mas graças a Deus que a chuva chegou. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje a dupla Rony Jonathan, Porta do Mundo. A Faculdade da Música apresenta os mestres Durval e Davi. A frase retocável de Mahatma Gandhi. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 63. Você conhece pão de queijo, pão de muita coisa. Eu vou te ensinar a fazer hoje pão de mandioca, viu? É, pão de mandioca. No Cantinho do Rei, uma gravação de 1977, o Roberto Carlos vai cantar pra gente. E na Lolota Boa, vocês vão ver o que é inscrição no túmulo, que é que um camarada escreveu sobre as mulheres no túmulo, né? Na Trilha Sonora da Minha Vida, uma gravação de 1981, do cantor Giliardi. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí um duplaço. Ed Marques e Alessandro, Senhora Saudade. Me apaixonei por ti e você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Deus, por você me ouvir o coração acalma. É que o coração está em brasa e foi pego de surpresa, tá com medo. Deus, me proteja se cair numa emboscada. É que a vida é mestre em armar ciladas, mas percebo que aqui dentro tá tomado. Quem sou eu pra estreter o meu destino? Se o Senhor determinou o meu caminho, já nem sei se sou semente ou flor. Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonado de verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Senhor, valeu esse encontro que se tornou poesia. Esse amor são notas da minha melodia. Quem sabe a canção mais linda o Senhor me deu. Ah, Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonado de verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Amar do jeito que te amo é o meu direito. O destino foi quem te trouxe pra mim.

é meu. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, João Mineiro e Marciano, seu amor ainda é tudo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu achei engraçado que eu já recebi várias ligações de amigos que veio falando aqui do Bar do Alemão, né? E falando, ó, Cleiton, eu quero ir em Brasília só para conhecer o Bar do Alemão. E outro dia o Olinto, lá de Conceição do Araguaia, ligou para mim e eu estava realmente almoçando lá no Bar do Alemão e do meu lado estava o dono do bar, né? Aí eu botei o Olinto para falar com o dono do bar e nós já combinamos. Diz o Olinto que vai trazer o meu amigo Hélio Frutuoso aqui em Brasília para dar um passeio aqui na capital, né? Olinto, um abração para você. Eu tenho um pedido aqui para uma música do Daniel. Quem pediu foi o Joel Lima, lá de Dom Basílio, na Bahia. Ô, Cleiton, toca essa música para minha mãe, a Maria das Graças, que ela está lá em São Paulo fazendo um tratamento, né? Eu escuto o programa aqui na Tropicaliente FM e ela escuta você pela internet lá. Dona Maria das Graças, estamos aqui torcendo, rezando logo, logo para a senhora voltar lá para Dom Basílio. Joel, um abração para você, um abraço para essa turma boa dessa simpática cidade que eu conheci recentemente, quando eu fui fazer um show lá em Paramirim. Quando meu amigo João Paulo me levou lá em Itapemirim, eu passei lá em Dom Basílio, né? Fiquei conhecendo a cidade, um povo bom danado. Qualquer hora dessa eu apareço por lá. Daniel, para ser feliz. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano merece?

Silvano Salles, minha dobrou pro Edson França, lá em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Ele que agora faz parte do Facebook, perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Faz companhia pro Dé Ademir Teixeira, né? Vocês podem chegar no Facebook 2 do Cleiton, tá cheio de lugar vago pra você, né? O 1 já tá lotado, viu? Mas no 2 tem muito lugar, dá pra botar muita gente ainda, tá bom? Eu tenho um pedido aqui, ele só pede música do Chico Rei Paraná. Hoje ele resolveu variar um tiquinho. É o Adri de Silva Gonçalves, de Paraguaçu, Minas Gerais. Ele que curte o nosso programa pelo Objetiva 1 FM, do meu amigo Júlio Bueno. E ele pediu, e eu vou trazer aqui, Dom e Juan, Minha Pequena. Minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, passou por mim, cheia de charme, linda, toda interessante. O seu perfume me parou por um instante. Com cara de bobo eu fiquei na rua e percebi que meu coração pulava aqui no peito, que ninguém nunca me deixou desse jeito. Vi que meu amor tinha que ser dessa mulher. Minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, eu fico em choque com seu toque, danço shot com pagode, faço tudo pra você. Meu corpo todo quase explode quando te pego de jeito. Eu fico louco com os amigos, faço cara de bandido se te olham sem parar. Mas o ciúme sempre passa se com jeitinho vem me beijar. Minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena. Tom e Juan, Minha Pequena, no próximo bloco, Giliardi, música nova de Wilson e Soraya e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na trilha sonora da minha vida, sempre tem uma música que marca a vida de todo mundo. Uma não, várias, né? E esse rapaz aqui, ele é lá do Rio Grande do Norte, ele na década de 70, né? Ele fez tanto sucesso que incomodou, até 80, incomodou até o rei Roberto Carlos, né? E eu me lembro, eu gravei junto com ele na gravadora 3M, e ele era a estrela da gravadora. Tanto é que o Zezé de Camargo fez um disco cantando sozinho. Quando o Zezé começou a aparecer, a gravadora abafou ele, porque ninguém podia brilhar mais do que o Giliardi lá, né? E é hoje ele que vem cantar aqui na trilha sonora da minha vida, que eu tenho certeza que muita gente guardou com essa música, em algum momento fez parte da sua vida. Uma gravação de 1981, Giliardi, Pouco a Pouco. Música.

na sexta, entre as 11 e o meio-dia, no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. O Brasil, apesar de todas as dificuldades, é um país festeiro, né? O povo gosta de festa. Nossa Senhora! Principalmente o Nordeste. A parte mais sofrida do Brasil também é a mais festeira. Eu já pensei sobre isso, acho que até uma forma de compensação, né? A alegria do nordestino é contagiante. Eu já tive a oportunidade de cantar no maior São João do mundo, lá em Campina Grande, na Paraíba. Fiz muitos shows na Bahia, bastante show na Bahia, no Maranhão, na Bahia, Nordeste, né? Maranhão, Piauí, já cantei em Alagoas, já cantei no Rio Grande do Norte, já andei para esse mundo velho afora aí, já cantei em Sergipe, fiz muitos shows no Norte e no Nordeste e realmente o povo gosta de festa, né? E se você estiver organizando uma festa e não souber como é que você faz para contratar os artistas, a RBM Música pode facilitar a sua vida, viu? Você ligando 61998136601, você contrata os shows do Amado Batista, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, dos Canarinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, que a dupla vai mudar de nome, o Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Cleiton Aguiar. É só ligar 61 99981 3601, 61 99981 3601. Eu já vi falar em pão de muita coisa, pão de sal, pão de queijo, mas pão de mandioca, e ali o bicho parece pão de queijo mesmo aqui, olha, tá uma fotografia aqui, tá uma beleza, né? Você vai precisar de 250 ml de água, uma colher de sopa de sal, dois tabletes de fermento para pão, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de leite morno, 1,5 xícara de chá de manteiga, 4 ovos mal batidos, 1 quilo de mandioca cozida, 8 xícaras de chá de farinha de trigo. Ah, vou repetir para você anotar com calma aí, ó. 250 ml de água, 1 colher de sopa de sal, 2 tabletes de fermento para pão, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de leite morno, 1,5 xícara de chá de manteiga, 4 ovos mal batidos, 1 quilo de mandioca cozida, 8 xícaras de chá de farinha de trigo. Numa xícara, desmanche o fermento com 2 colheres de açúcar e o sal em 50 ml de água e deixe à parte. No restante da água, desmanche a xícara de açúcar, os ovos, o leite e a manteiga derretida. Junte o fermento, que deve ser bem incorporado, mexe bastante, né? E a mandioca amassada. Mexa até a mandioca ficar bem misturada aos demais ingredientes. Por último, vá adicionando a farinha de trigo até soltar das mãos. Sove, dá uma surra nela, né? Até ficar bem macio e poder enrolar. Se necessário, ponha mais farinha. Faça bolinhas do tamanho de um ovo grande ou maior, se preferir. Ponha numa assadeira polvilhada com farinha de trigo e deixe crescer. Asse em forno moderado por 30 minutos e depois aumente o fogo para dourar. Para saber a hora de levar ao forno, põe uma bolinha da massa de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro dentro de um copo com água na temperatura ambiente. Quando a bolinha subir, você pode levar os pães ao forno para assar. Então você faz a massa, faz uma bolinha pequena, né, e joga dentro de um copo d'água. A hora que a bolinha subir, você pode levar o pão para assar, viu? Olha, tá com a cara que olhando assim parece um pão de queijo. Essa receita aqui, essa eu vou experimentar. Essas quitutes assim eu não sei fazer não, mas essa aqui eu deixei até separado, né? Essa receita eu peguei no livro Cheiros e Sabores de Mato Grosso do Sul, da Iracema Sampaio, de onde eu tiro muitas receitas, né? Te cantar, rapaz. O programa do Cleiton Aguiar ensinando a fazer até pão de mandioca. Tem base um trem desse. O sucesso do momento de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém lhe conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, então

chegasse ao ponto de uma despedida e saber quem é culpado não resolve nossa vida. Ah, eu sinto muito, minha amiga. Nossa vida, ah, eu sinto muito, minha amiga. Saber quem é culpado não resolve nossa vida. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 36 anos atrás. Isso é que é sucesso, hein? Sinto muito, minha amiga. A lorota boa de hoje é o que estava escrito num túmulo lá nos Estados Unidos. O túmulo mais visitado em Utah, lá no, nos Estados Unidos, né? Porque tinha, o pessoal ia lá por curiosidade pelo que estava escrito na lápide em cima do túmulo, né? Estava escrito assim, Mr. Russell Larsen, de Logan, Utah. Em cima do túmulo estava escrito assim, 5 regras a seguir pelo homem para uma vida feliz. É importante ter uma mulher que ajude em casa, cozinhe de tempos em tempos, limpe a casa e tenha um trabalho. 2. É importante ter uma mulher que te faça rir. 3. É importante ter uma mulher em que possas confiar e não minta. 4. É importante ter uma mulher que seja boa na cama e que goste de estar contigo. 5. É muito, mas muito importante que essas 4 mulheres não se conheçam ou podes terminar morto como eu. Rapaz, isso era o céu, né? 4 mulheres dessa, até eu que sou bobo, eu queria. Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, mas eu tô gravando o programa aqui, tô escutando o barulhinho da chuva ali, mas é bom demais da conta. Nossa Senhora! Brasília tava insuportável, né? Um calor, uma secura danada, mas graças a Deus deu uma chuvinha boa. Gente, eu sei que o trem não tá fácil, né? A vida tá difícil, sempre foi, mas tá difícil, né? Tá todo mundo precisando dar um jeito de ganhar mais dinheiro ou ganhar algum dinheiro, porque tem gente que tá desempregado. Eu tenho uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro em sua própria casa ou no seu local de trabalho. Seja um revendedor Oporte Jeans, calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Oportunidade para lojistas, sacoleiros e representantes. Entre em contato, eu vou te dar dois telefones, você vai ligar aqui para o nosso escritório e nós vamos pedir, você liga para cá, a gente faz contato com o dono da indústria e ele liga para você, viu? Para explicar direitinho, todo mundo liga querendo saber e aí ele já liga para você, muita gente já ligou, né? E ele retorna imediatamente o seu telefone, tá bom? É 61 99 81 3601, 99 81 3601, da Vivo, ou 81438802, 61 81438802, da TIM. A Oporte Jeans manda via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Oporte de oportunidade. Você tem possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato um jean de altíssima qualidade, mais barato que a concorrência, viu? Você começa com pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você terá a sua própria loja e você que já tem a sua lojinha pequena, daqui a pouco vai estar com a loja grande, né? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a Raimunda Vasconcelos, José Rodrigues Alves, Ruperto Alves e o Pedro Henrique. E você que está de aniversário hoje, receba também essa oração que eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer para todos nós. É o Salmo 63, sede espiritual. Eu acho que chega um momento na vida que todos têm. Até aqueles menos descrentes chegam a hora que o sujeito... Normalmente é quando o trem aperta, né? O povo só lembra de Deus quando o negócio arrocha. Depois, quando dá uma bambeada, eles esquecem. Mas arrocha, eles voltam correndo de novo, mete o joelho no chão, né? Então, vou pedir minha amiga Marcinha Ferreira para ela trazer o Salmo 63, sede espiritual. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Que beleza, né? Esse salmo da Márcia Ferreira, o Salmo 63, sede espiritual. E a Marcinha gravou esse CD de salmos, está fazendo o maior sucesso, está vendendo mais do que banana na feira, viu? E se você quiser ter esse CD maravilhoso com 30 salmos na sua casa, por apenas R$15, já incluindo aí, inclusive, a despesa de correio, só R$15, pelo Projeto Confiança, mande seu nome e endereço completos para o e-mail da Márcia Ferreira. É marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda para sua casa. Quando você receber pelo correio, você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica e faz o depósito, tá bom? Por isso é que chama Projeto Confiança, porque primeiro ela manda o CD para depois você pagar, tá bom? Eu tenho um pedido aqui da Maria Angélica, lá de Rio Doce, nas Minas Gerais. Ela disse: Cleiton, eu escuto seu programa todos os dias pela Doce Terra FM, eu ouço pela FM da minha terra e ouço também na internet, essa gosta, hein? Ô Maria Angélica, um beijão pra você, um grande abraço pros meus amigos de Rio Doce, da Doce Terra FM, um grande abraço pros meus conterrâneos de Minas Gerais, qualquer hora dessa eu apareço por aí, viu? A Maria Angélica pediu e eu vou trazer. O avô do João, Cleiton Aguiar, Forró de Seu Pedro. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Fui numa festa na casa do Seu Pedro, pois havia um remeleixo, muita gente tava lá. De madrugada a sanfona comandava, a moçada assanhava só querendo chamegar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. A Carolina, vendo aquilo tudo, achava um absurdo e até quis me condenar. Mas na verdade ela tava com despeito de ver tanto remeleixo e não poder forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Fui numa festa na casa do Seu Pedro, pois havia um remeleixo, muita gente tava lá. De madrugada a sanfona comandava, a moçada assanhava só querendo chamegar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. A Carolina, vendo aquilo tudo, achava um absurdo e até quis me condenar. Mas na verdade ela tava com despeito de ver tanto remeleixo e não poder forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Tá ficando bom pra se dançar. Tá ficando bom pra forrofiar. Leiton Aguiar cantou do Simpatia, forró do Seu Pedro, para os amigos lá de Caetité, na Bahia, onde o nosso programa vai ao ar pela Cidade FM. Um abraço para o meu amigo Marcos Oliveira, lá da Cidade FM, e a todos os ouvintes lá de Caetité. Conheço Caetité, já passei muitas vezes por lá, indo, passando férias, ou lá em Salvador, né, ou Ilhéus. A gente passa ali por Caetité, eu já inclusive dormi algumas vezes lá no meio da viagem, para picar a viagem no meio, para não ficar cansando muito, né? Um abração para a turma boa lá de Caetité, bem ali na Bahia. Da Bahia eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui vai para o Xerife Verde lá de Conceição do Araguaia, no Pará, o Olinto e o meu conterrâneo Hélio Frutuoso. O Olinto me falou que o Hélio Frutuoso está com um burro na sombra que nem o rabo não fica no sol, né? Olinto, esse povo de Coromandel é munheca, rapaz, se esconde o jogo. A minha priminha Nalva Guiar, Tardes Morenas de Mato Grosso. Do meu destino, fui conhecer o jardim de Alá, onde nas flores, nas madrugadas, ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá do Crispim. Deixei o Mato Grosso do Norte, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos devido aos bandos de pirilampos nos verdes campos lá de Coxim. Nova aurora tão radiosa aconteceu e segui além. Em Campo Grande passei pensando, por que será que quero outro alguém? Mas um amor assim repentino às vezes vale por mais de cem. Notei de modo tão caprichoso naquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer ver. Adeus, rainha mato-grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva e escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiás, Malva Aguiar, Tardes Morenas de Mato Grosso. A frase retocável do programa de hoje é de Mahatma Gandhi: não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho, é a frase irretocável de Mahatma Gandhi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Rony e Jonathan. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, agora ficou mais fácil para você assistir o meu programa de televisão. É hoje, toda terça-feira, às 11 da noite, e repete no domingo, às 10 horas da noite. Você pode me assistir em mais de 300 cidades, já tem o canal local da Rede Brasil de televisão. Tem o canal C1 das Parabólicas, tem a TV Claro, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, e agora também tem na Sky, no canal 175 da Sky e no canal 248 da GVT, viu? E tem também, direto na internet, rbtv.com.br, toda terça-feira, hoje, às 23 horas e repete no domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Rony e Jonathan, Porta do Mundo. Viola bateu, meu peito doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Tem verso que fala e canta, o mal se espanta e a gente feliz. No mundo das rimas e provas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei mãos no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. poesia, levando alegria onde há solidão. Meu dicionário é a inspiração, a porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. Velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Rony Jonathan, Porta do Mundo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Quem me mandou essa música foi a Virginia Kier. O Rony é o famoso Rony Mota, que fez sucesso há muitos anos. Menino, né? Gravou com Zezé de Camargo, apareceu em tudo quanto é programa da televisão. E o Jonathan, o irmão dele, que gravou com menos de 6 anos de idade. Acho que foi o cantor mais jovem que já gravou no Brasil. Ele estava na capa do disco dele de fralda. Pra você ter... É verdade. Na capa do disco dele, ele tá de fralda, né? E o Rony Jonathan trazendo aí essa regravação do Peão Carreiro. Música lindíssima. Porta do Mundo. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer agora dois mestres. Aqui canta demais da conta. Eles dão, se dão ao luxo de ficar trocando. Um faz primeira voz, outro faz segundo, mistura. A gente não sabe qual que é um, qual que é melhor do que o outro, né? A Faculdade da Música traz dois grandes mestres, Durval e Davi, Mentira. Quero ver as mãozinhas pra cima, senhor. Vou cantar com a gente, hein? Vamos lá! Quero ouvir, quero ouvir! Loucuras, quantas loucuras já fizemos pela vida, e quantas frases de amor oferecidas nos envolveram no desejo da paixão. Momentos, quantos momentos já vivemos comovidos na sensação de um romance colorido, e quantas noites se amei com emoção. Maldade, quanta maldade, já tentaram nos fazer quando vieram me dizer que você tem um novo amor em seu coração. Quero você agora. Mentira, diga para mim que é mentira, que não existe outro alguém em sua vida, e o que vieram me contar não tem valor. Mentira, faça acreditar que é mentira, que não existe outro alguém em sua vida, que entre nós ainda existe muito amor. Pra que mentir? É bom, vocês é bom, hein? É bom, bom. Olha lá, Matão. É com você, Matão. Maldade, quanta maldade, já tentaram nos fazer quando vieram